03. Maxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. 520, senhor de identificação, voa direto do Luna DF2 no pé, Senegal no 020. Luna, qualquer vez. Vem pra de Luna, tá? 3520 no pé, autorizado, final ele. Solo Salvador, é o Fã Mike Zulu Bravo, na posição 9 do Pátio 3. Siga Mike Zulu Bravo. Solicitando autorização de reboque dessa posição para a posição 01 do Pátio 3. Autorizado, pushback e reboque, informe ao término. Mike Zulu Bravo. Ok, reportaremos, muito obrigado. Estabilizado, tá? 3520. 3520, completa final, torre 1, 98, meia dúzia. 326, tá? 3520. Torre Salvador TAM 3-0. Na final 3 de pouso baixo vai chegar. 3-5-2-0, pouso autorizado, posição 0. Retorno a 3-0 graus, não falou. Tive pouso para o TAM 3-5-2-0. 29. É, minha escuta prossegue via Alfa e reporta para ingressar no Taxi Juliette. Via Alfa reportará no Taxi Juliette na 3, por na 3520, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, tá? 3520.